Japão, conheci lindas garotas e por quem me apaixonei. Tem os olhos japonês, mas só fala português e mora aqui no meu país. Ela é brasileirinha nata, nascida em São Paulo, no bairro da Liberdade. Tudo isso é verdade, eu tenho sua identidade. No Japão a gente se amava de noite e de dia, no mar só com amor sem ter hora marcada. Mas aqui no Brasil já não dá para a gente discutir, porque em sua vida existe outro alguém. Sem ter hora marcada de voltar pra casa. Mas aqui no Brasil já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro.